Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. A melhor forma de passar as suas noites de quinta-feira é ouvindo a Antena Web. A partir das 10 da noite, tem início Noite Entre Todos. Um programa com muita música, algumas rubricas e, claro, a companhia de Joana Santos. Minha mulher não deixa. O CD não, de forró não, deste verão. Eu vou gritar. Isso não. Forró Folia 3. Meu mel, gostoso está contigo. CD duplo, já à venda. Bom dia, Antenor. A partir de agora, Diamantino Teixeira atrás dos bons dias da sua estação. Bom dia, Antenor. Com Diamantino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Emissão para quinta-feira. Bom dia, minha gente. Sejam, pois, bem-vindos à emissão de Bom Dia Antena Web. Hoje é quinta-feira, 2 de junho. Eu sou o Diamantino Teixeira e durante cerca de 40 minutos vou ficar na sua companhia para lhe trazer alguma música. Ainda as sugestões da programação do Canal 1, Canal 2 da Antena Web. E aqui também a notícia em primeira mão da tal surpresa que tínhamos reservada para os nossos ouvintes. Vou deixar-lhe ainda a previsão do estado do tempo para hoje, o dia de quinta-feira. Uma previsão do Instituto de Meteorologia e Geofísica. Temperaturas atuais. Lisboa está agora com 19 graus, o Porto com 20, Faro 21. Ficam para já as máximas previstas. Lisboa e Porto 28 graus, Faro e Coimbra 27. Não perca daqui a pouco então a notícia que tínhamos preparada para si. Então aí vem ela, 1, 2, 3 e... Ali está, um novo canal para a Rádio Antena Web. Chama-se Best. É a nova menina da nossa rádio. A Best. Antena Best. vai surgir no dia 20 de junho. Poderá entrar então na nossa página em www.radioantenaweb.info e saber tudo acerca da Antena Best, também da entrada de novos locutores e ainda dos programas que vão começar a ficar disponíveis para os ouvintes em MP3. É verdade, é só inovar. Graças a uma vasta equipa que trabalha todos os dias para que você se possa sentir bem acompanhado e para que não lhe falte absolutamente nada aqui na sua Rádio Antena Web. Bom dia, Antena Web, emissão de quinta-feira, hoje, 2 de junho, ano de 2011. Onde quer que esteja, receba desde Lisboa um forte abraço. Daqui a pouco já lhe dou então a programação, os destaques para a programação do canal 1 e canal 2 da nossa rádio, a Antena Web. Um obrigado por estar connosco. É por sua causa que nós estamos aqui. É por sua causa que esta vasta equipa dá tudo o que tem. E é, acredite, com muito prazer que trabalhamos para todos os ouvintes. Musicalmente, vamos começar esta emissão de hoje com a voz de José Cid. Um grande, grande amor. Adieu, adieu, auf Wiedersehen, goodbye. Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música paira. Este amor é um pássaro livre voando no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa, ecoa as galáxias da minha ilusão. Yeah. Musicalmente começamos esta emissão de Bom Dia Antena Web de quinta-feira com a voz de José Cid, um grande, grande amor. Vamos prosseguir. Quero desde já deixar-lhe a previsão do estado do tempo para este dia de quinta-feira. Assim, o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de hoje um dia cheinho de sol, ainda que com algum vento. Nos pontos mais altos do país e também na costa ocidental. Venha então daí connosco, daqui a pouco já lhe trago os destaques para o canal 1 e canal 2 da sua rádio antena web. Entre então na nossa página, tem lá grandes novidades para que você possa conferir. Desde já esta grande notícia, um novo canal para a rádio antena web. Chama-se Best, Antena Best. Ao seu dispor, já a partir do dia 20 de junho, Antena Best, o canal que faltava, o canal jovem, para gente jovem. Não, é claro que não fica excluído. Até porque todos nós somos jovens, dos 8 aos 88. O canal que faltava, Antena Best, vai surgir no próximo dia 20 de junho. Vamos prosseguir musicalmente agora com a voz de Jorge Fernando, Umbadá.

a não perderes às 8:15 da noite Histórias com Luís Gaspar. E se às 8:15 da noite ouvimos uma história por Luís Gaspar, às 10 ficamos muito bem acompanhados. Noite entre todos. É verdade, e eu também lá vou estar. Noite entre todos com a voz de Joana Santos. Noite entre todos, um programa com muita conversa, também muita música. É, e a malandrice também vai estar presente. O tradicional momento da malandrice. Ah, pois é, eu também lá vou estar, é claro. Noite entre todos com Joana Santos, às 22 horas, aqui no Canal 1 da sua Rádio Antena Web. Já volto daqui a pouco para os destaques ao Canal 2. Para já, ficamos com os Black Thunder for Life. Life. Espero que continue por aí connosco nesta manhã de quinta-feira. Este é o seu programa Bom Dia Antena Web, emissão para quinta-feira, 2 de junho. Eu sou o Diamantino Teixeira. Olá, bom dia. Vamos então falar agora do Canal 2, não sem antes de lhe deixar ainda mais uma referência para o Canal 1. E o chefe não perdoava, como é óbvio. Hora Zero. Como o próprio nome indica, é às 0 horas que Carlos Bonaparte lhe traz música bem calma durante 2 horinhas. Hora Zero. Também em destaque hoje no Canal 1 da sua rádio Antena Web. Agora sim vamos para o Canal 2. As desculpas ao chefinho. Chega já daqui a pouco, às 12 horas 14, em linha. As músicas do momento a passarem por cá no Canal 2 da sua Rádio Antena Web. 14 em linha, a não perder daqui a pouco, às 12 horas. A não perder também às 14 horas a sua novela, a Vamp. Pois é, muita coisa estranha se está a passar na Cidade dos Anjos. Há cada vez mais vampiros, mas, bem, não há nada que não tenha solução e ela está mesmo à vista. A Vamp, às 14 horas, a sua novela no Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão com os Blondie, Art ou Class. Oh, bom e tal como tudo começa, tudo também tem um fim. Eis que chegamos ao final da emissão de hoje de Bom Dia Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Agora mais do que nunca deve entrar na nossa página para saber as grandes novidades que lá estão no momento. Destacamos desde já o nosso novo canal, chama-se Antena Best. De saída, e os últimos sons para a emissão de hoje do Bom Dia Antena Web é para os Century. O tema Lover Eye. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Até amanhã, se Deus quiser, para a última emissão da semana. Um abraço deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que realizou e apresentou também mais uma emissão do Bom Dia Antena Web. Tudo isto para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. A sign of time. I lost my life. Forgot to die. Like any man, a frightened guy.